meu irmão. Ser brasileiro não é pra qualquer um, não, hein? É preciso ter vocação mesmo. Já acordei do meu sonho, já acabou meu dinheiro. Esse meu jeito tristonho vai de janeiro a janeiro. Mas já cansei de chorar, meu coração brasileiro já não quer mais apanhar, já não dá mais pra aguentar. Eu vou rezar pra esperança não me abandonar. Eu vou rezar pra esperança esperar. Eu falei que vou, eu vou rezar, vou sim, pra esperança não me abandonar. Eu vou rezar pra esperança esperar. Já perdi meu apego, perdi meu chamego, minha inocência perdi. Perdi meu sossego, perdi meu emprego, minha paciência. Eu já fui classe média, mas nunca fiz média. E não sou comédia pra nego encarnada tão ruim que não dá pra piorar. Eu vou rezar pra esperança não me abandonar. Eu vou rezar pra esperança esperar. Eu falei pra você, eu vou rezar pra esperança não me abandonar. Eu vou rezar pra esperança esperar. Já acordei do meu sonho, já acabou meu dinheiro. Esse meu jeito tristonho vai de janeiro a janeiro. Mas já cansei de chorar, meu coração brasileiro já não quer mais apanhar, já não dá mais pra aguentar. Eu vou rezar pra esperança não me abandonar. Eu vou rezar pra esperança esperar. Eu falei que vou, eu vou rezar, vou sim, pra esperança não me abandonar. Eu vou rezar pra esperança esperar. Já vendi meu AP, já vendi a TV, minha velha carroça vendi. Já vendi meu carnê, já vendi sem querer meu terreno na roça. E foi tanto do imposto que me foi imposto, mas não sou imposto pra nego deitar, birimbolô, e tá ruim de clarear. Eu vou rezar pra esperança não me abandonar. Eu vou rezar pra esperança esperar. Eu falei pra você, eu vou rezar, vou sim, pra esperança não me abandonar. Eu vou rezar pra esperança esperar. Vou rezar pra São Jorge, meu santo guerreiro, São Sebastião, que é do Rio de Janeiro. Eu vou pedir proteção, rezar, saúde e dinheiro pra me segurar. Eu pra vou Santa rezar, Luzia, Santa Margarida e Nossa Senhora Aparecida. Eu vou fazer rezar promessa pra ver essa vida da gente mudar. Vou pedir vou pra Anastácia, Padre, Padre, Cício, que os homens se lembrem do seu compromisso. Eu que parem rezar com isso, de não chegar junto e nem se tocar. Apela pra São Pedro, Antônio e João, também pra São Luís do Maranhão. Eu pedi uma esperança, arroz e feijão pro povo se aguentar, pois é. Eu vou rezar pra esperança não me abandonar. Eu vou rezar pra esperança esperar. Eu falei aqui, pô. Eu vou rezar pra esperança não me abandonar. Eu vou rezar. Ah, eu vou sim, gente. Pra esperança esperar. Olha, só pra São Cosme e Damião, eu vou mandar um caminhão cheio de bombom. É. Eu vou rezar pra esperança esperar. Ih, eu vou rezar pra esperança não.